meu choque. Pode mostrar a tradição, mané. Demorou, bicho papão. Apertou os mãos do Cruz. Cardinho, morro de gênio, mané. Alô, Guadalupe. Nós vamos mandando assim, ó. Respeita, mané. Ia!